a segunda voz de trecho. Com todos irmãos, sempre pra fortalecer. Na velha e união, seguindo só a proceder então. Quem é realmente Zare, faixa 4. Segunda a segunda voz de trecho. Com todos irmãos, sempre pra fortalecer. Na velha e união, seguindo só a proceder então. Vem pra ver, vem pra ver. Trabalho, união e competência até o fim. A correria é todo dia, minha vida eu levo assim. Cada bairro que passei, cada coisa que vivi. Nos lugares onde andei, pode ver que eu aprendi. Vem pra ver se gostar, vem pra ver pra firmar. Todo mundo pode entrar, só não pode vacilar. Trabalho todo dia construindo um reinado. Vai que um dia sorte muda e passa a correr do meu lado. Me ajuda a vencer, me ajuda a aparecer. Que essa vida tão sofrida, mais bonita ela vai ser. Tornando o dia belo, passando a ajudar o país do verde e amarelo. Honra é pátria, irmão, e leve com satisfação o nome da sua cidade em cada canto do mundão. Respeite sua véia e leve a vida na moral. Não vacile na minha frente, eu cuspi quem não é real. Faixa 4, segunda a segunda voz de trecho. Com todos irmãos, sempre pra fortalecer. Na véia e união, seguindo só a proceder então. Quem é real, me diz aê. Faixa 4, segunda a segunda voz de trecho. Com todos irmãos, sempre pra fortalecer. Na véia e união, seguindo só a proceder então. Vem pra ver, vem pra ver. É desse jeito, na fé e na vontade é que eu conquisto. Se não fosse tudo isso, eu não teria o que dizer. Saber o que é certo, fugir do que é errado. Passar mensagem boa pra que possam me entender. Não faço esse som à toa, nem quero ser da moda. Muito estilo, pouca ideia, é o que mais me incomoda. Na roda, é? Não tenho tempo pra perder. Improviso é de momento, só o talento faz vencer. Palavras saem da boca, mas nascem do coração. Faço música que amo e canto forte no refrão. Não tem comédia não, não. Todos batalharam, canto som também pra aqueles que um dia duvidaram. Falar, mas pouco fizeram pra acontecer. Agora fechou a casa, não tem mais pra onde correr. Batalha pra chegar, muito mais pra se manter. Os verdadeiros comemora porque fiz por merecer. Faixa 4, segunda a segunda voz de trecho. Com todos irmãos, sempre pra fortalecer. Na véia e união, seguindo só a proceder então. Quem é real, me diz aê. Faixa 4, segunda a segunda voz de trecho. Com todos irmãos, sempre pra fortalecer. Na véia e união, seguindo só a proceder então. Vem pra ver, vem pra ver. Sem tempo para nada, o rap é motivacional. Tem um nome pra levar, é faixa 4 até o final. Falar do que é bom, falar do que é certo. Levar nas minhas letras tudo que eu acho correto. Um sorriso vai na cara e a cabeça balançando na canção. Quando o beat tá rolando, eu canto com o coração. Mensagem positiva leva sempre sapiência. Que eu cresci, evolua, mas não perca a minha essência. Vem, vem, vem. E vem pra ver nosso agito, bate palma, tá bonito. Se curtiu, fecha com nós, se não fica esquisito. Não é à toa que eu tô aqui pra rimar, ser MC. Passei anos na correria e poucos viram o que eu vi. Senti que é complicado ter o que se quer, nego. Aí se vende fácil por dinheiro e por mulher. Mas eu não, não conto ideia de quem deu de vacilão. Tenho algo a zelar que se chama reputação. Sei lá que se chama reputação. Reputação. Reputação.